Vontade de falar umas besteiras, Raquel Lorenieri. Tô com vontade de fazer amor gostoso, tô imenso até o fim. Aqui na minha mesa já faz tempo que eu tô tomando ela, só esperando o momento certo e ela vai me dar uma peça. Nervosa na boca deliciosa, deixa eu te conhecer, te levar lá pra casa e te mostrar tudo que eu queria pra te oferecer. Te oferecer.